5021, muito bom dia para Guarulhos, está autorizado nível 340. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da Eule da Motiva, intercepta Pesolo 1-0 Tabaté, após decolagem em curva direita. Aciona 5407 no transponder, 71935 é a frequência do controle. O azul 2773. Prossiga 2773. Que bela velocidade e data. Liga a restrição de velocidade. Desça para 3 mil pés, altímetro 1014. 773, gente. Vai pro posto 03. 3804, ingresso Juliette pro 04. Juliette pro 4, obrigado. Salve Salvador, vou no 8687, no 864, no 0587, toda vez. 864, até a aeronave da tanque vai parquear no 07, no 04, após a passagem da mesma tem livre pro time táxi. Mas eu tô no 04, tá livre, vou no 864. Pesador, pista lista 6356. É 356 completo ele, é 7-3 chamando torre 1 no 83995. 1-1-895, Chané 6356. 732, 1-6, solo aos 1-9, nível direito 2-1-1 solo. Direita 2-1-1 solo, 3-2-9. Série 5952 autorizada ali, irrecolável, vento 1, 30 graus, 1, 0, 2. Solo Salvador, bom dia, tá 32 na meia. Bom dia, tá 32 na meia, prossegue de alfa, chamante do Juliette. Alfa antes da Juliette, 32 na meia. Controle Salvador, boa tarde, tá 3290, formação ainda. 3290, boa tarde, prossiga na chegada Mari, desça para 3 mil pés, o altímetro 1014. Chegada Mari, 3014, tá 3290, poderia voar a Itapi? Certo, ETAP, está livre, 3290. Autorizado ETAP, descendo para 3000, 3290. Poxa, né, 356, bom dia. 773, desça para 2000 pés, está autorizado ILS 78, pista 10, reporte localizador. Azul 2773, gente. 6356, torre 1-1-8-3-5-9-5. Bravo Eco, livre ascensão, 085, Oscar Bravo Eco. Estou vendo para 085, Oscar Bravo Eco. 5 meias. Nossa, Salvador, que é a decolagem do Corsair 5952. Estimativo, decola os 2-1, chama o controle 1-9 decimal 3-5, 5-9-5-2. 19-8, tá com boa. Gente. Gente, ingressa, atenta ao tráfego da Gol em push no 5, ingressa via Juliette pro 612. Juliette pro 612, 3-2 no 6. 190, aceita código. 5-8, aborda, 2-2-6, 0 Natal. O 64 vai ceder passagem ao tráfego da sua direita. Após a passagem do mesmo, segue em frente Índia e Alfa. E quando no ponto de espera, 118.95. Altímetro marca 1014. Oi, doutor, de Alfa, ponto de espera, 2.95.0.4. Vou no 864. Pode confirmar o portão do TAN 3, 2 no meio? Meia dúzia. Meia tudo integrado. A 356 solicita backtrack para levar na Fox. Não, não, não. 373, chame torre 198-395, o ponto. Graças, bom dia, boa parte. Torre, Salvador, Azul 2773, bom dia. 2773, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Gente, 2773. Salvador, tá, 3895, portão 9 para o pushback acionamento. Então 3895 autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Sou eu, chamo para o táxi, tá, 3895. Salvador, Oxanel 6356, boa tarde. Oxanel 6356, boa tarde. Prossegue via Alfa Juliette. Vai para a remota 1-4 no pátio principal. Alfa Juliette, remota 1-4, Oxanel 6356, boa tarde. Eco, quando possível, foi chamado de pouso. Tá, chama do pouso, eu tive 1-630, senhor. 1-630, copiado. Obrigado. O Azul 273 entendeu, livre pouso. Afirma, livre pouso, 120 graus, 109. Gente, cara. Baixado, trabalho. Após agora, após programar. Salvador, eu vou 2067-210, informação em Guarulhos. 067 para Guarulhos, está autorizado nível 360. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da El Leda Motiva, onde intercepta o Pesulo 1-0 para Abaté. Após decolagem, curva à direita. 5415 é o código transponder, 11935 é a frequência do controle. Guarulhos, Indesivou 360, rota conforme o plano, Indesivou 10, interna 1-3, recorda 10-0, com curva direita, saída da El, condição ótima, transponder 54, conforme o controle, 11935-2067, nível 360. Oxalá 6356, mantenha a posição por gentileza. Mantenha posição, 6356. Danava, Alemanha. 895, PUB 153. Autonomia de 3,50, alterno galhão para o táxi. 95 contorno a parte India Alpha, volta de espera 118.95, altímetro 1014, tem bom voo. India Alpha, 118.95, 1014, está na 3895, graças, uma ótima tarde. Olá, Oceano 6356, você está condicionado após a passagem do tráfego da TAM, que está taxiando para o ponto de espera, você prossegue via Juliette para remoto 14. Após o TAM, remoto 14, 6356, Oceano. 1-2-1-1-2-7-7-3, Boa Páscoa. Solo Salvador, boa tarde, o 2773, ingressando Taxi Alpha. Boa tarde, 2773, prossegue via Alpha, Kilo, Pátio 3. A posição é a 3 Lima, no Pátio 3. 3 Lima, Pátio 3, via Alpha, Kilo, 2773, Boa Páscoa. Você também, feliz Páscoa. 1-0, boa noite, Marcos. Decolas 30, controle 19 decimal 35. 19, 35, 8, 4, onde é? Livrando a terminal de Santa Milhas, Sudoeste e R. Salvador. Você vai ser esses aí, 085. Estamos no Ilhéus agora, 1201. Salvador, bom dia, boa noite, 64. Na decolagem, Sobral 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, boa noite, 64. Boa noite, 64, pode voar a Caju? Vamos lá com o centro de Recife, aguarde. Oi, Jamo da presença. Oi, Jamo, boa noite, meu irmão. Tô, tá, 3895, ponte para 210, pronto. Autorizado 3895, alinhar e decolar, vento 1, 40 graus, 10 mais. Precisando alinhar e decolar 210, tá, 3895. Autorizado pelo centro, 18, meu irmão. Olha lá, Caju, boa noite, meu irmão. Estabilizou, 3290. 3290, chame, torre agora em 1-8, decimal 95. Sala azul 5021, posição 3 para puxa para mim. 0, com protegida a saída da Leda Mótida, intercepta Zulu no 0, Fubá, Zulu no 6, Brava até o Zulu conforme. Faz decolagem em curva direita, aciona código 5426 e o controle 119, decimal 35. Protegimento correto, me chama quando pronto para o posto no 02. Posição 3 para o 021 tem livre posto, chame tá. Obrigado, o 389. Direto Leda, então 389. Sou 1864, chame Santo Recife, para 2545, alterno 2800. 2545, 2800, 1864, bom dia. Salvador, bom dia, 3290, Libra. 3890, prossegue via Alfa, me chamante do Juliette. Alfa, reporta aqui do Juliette, 3290. Papá, autonomia 0441, POB 1116. Índia Alfa, ponto de espera 11895, altímetro 1014, tem bom voo, azul 5021. Índia Alfa, torre 1895, ajuste no 0, 15 azul, confirmando, ajuste no 0 no 4, azul 5021. Da 3290, ingressa via Juliette, vai pro 03 no pátio principal. Juliette pro 03, 3290. Bombardier Azul 5021, ponto de espera no zero próximo. Autorizado, 5021, aliás, decolar, vento 140 graus, 1090 mais. Autorizado, decolagem no zero, Azul 5021. Boa tarde, é o Gol 1867, autorização para Brasília. 1867 para Brasília, está autorizado nível 360. Decola da 10, cumpre o perfil da saída Arbor, transição Elefa. Faz decolagem curva à direita, intercepta Zulu 17 conforme. Aciona 5432 no transponder, 11935 a frequência do controle. Autorizado Brasília, 360, decola da distinção 90 com curva direita no perfil da Arbor Elefa. Recebe ferrovia Upper Zulu 97, transponder 5432 e o controle 11935, Gol 1867. Você já mais correto, chame quando pronto para o curso no 07 do Pátio. Chama pronto, obrigado. Controle, bom dia, Azul 5021. 5021, bom dia, contato radar na decolagem, suba 340, feira da Elfa. Autorizado, subindo para o nível 340, no perfil da Dael, Azul 5021. Era 5952, passando a posição Conde, cruzando o 165 para 190. Chame centro, ou chame controle da Caju, 120, decimal 3. 203, obrigado, pode levar. Excelente. Gol 2067, ponto espera da 190, pronto. Autorizado, Gol 2067, autorizado, alinhado e decolado, vento 120 graus, 8 nós. Eu de alinhar e decolar da 190, Gol 2067. Salvador, boa tarde, antena 3283, formação Juliette. Diálogo 2067. Está autorizado o nível 360. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída Argo, transição Elephant, onde intercepta Upper Zulu 1-7, prossegue conforme. Após decolagem curva direita, aciona 5421 no transponder e o controle em 119.35. Autorizado Salvador, nível 360, Upper Zulu 1-7. Decola da pista 1-0. Curva direita, saída Arbor, transição Elephant 5421, é o transponder 1935. O controle está 3283. Planejamento correto, chama o cano pronto no 04. Vai chamar, obrigado. Decolou aos 4.000, controle 1-9-435. Obrigado, bom passo. Sete passa 1.600 para o 360. 2067, contato radar na decolagem, suba 360, saída da EL. Sete para o 360, saída da EL, voo 2067. De perfil inferior à sua frente, mantém o perfil da subida, o voo 2067. Mantém o perfil. Para a Vitória, está autorizado nível 340. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da AEL, Leda Bidev, onde intercepta a Peso 44, conforme. Aciona 5430 no transponder, 119.35 a frequência do controle. Vitória aprovada, 5430, Fechamento correto, chama quando pronto no zero. Azul 5021, chame Centro Recife, 1251, alterna 3325. Centro Recife 1251, alterna 1335, Azul 5021. Recife 1251, alterno 3325. 2051-3325-2067, obrigado, bom dia. Salvador 3283 na posição 4, puxe bem e acionamento. Tá, 3283, livre, puxe, chame táxi. 3283. Tá, chegada Mari, desça para o 050. está autorizado voar direto ITAP, o altímetro no 013. Informação Juliette, boa tarde. Boa tarde, está 3216. Para Fortaleza, está autorizado nível 370. Decola da 10 com propósito da saída Puca, correção, da saída Momo, transição Froti, após decolagem curva esquerda, onde prossegue a Pesolu 19 conforme. 5434 é o código transponder, 71935 é a frequência do controle. Upper Zulu 19, decola da 10, saída Momo Proti, curva esquerda, 5434, 11935, então 3296. Planejamento correto, me chama quando pronto pro... Puxa, confirma a gente que se encontra? 06. Enter. Solo Gol 1867 para o push, acionamento no 07. 867, livre push, chama o táxi. Chama para o táxi, então, 867. Bom, 396, boa tarde. Prossiga na chegada Mari, desça para o 060. 060 na Mari, 396. Presente, está aitado. Está sobrado. 2 nesse setor, mantenha no escuta e aguarda para início do posto 4167. Solo Gol 1867 para o táxi, com 1977 a bordo, autonomia de 4 horas com Campinas. Torna ao pátio Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1013. Vai seguir o tráfego da TAM como número 2, Gol 1867. E pátio Índia Alfa, no ponto de espera 1895, seguindo o tráfego 867. Muito obrigado e boa tarde. O Tan 3283 para o táxi, tem 169 a bordo, 3 horas e 20, Uberlândia. Passagem Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1013, tem bom voo, Tan 3283. Índia Alfa 1895, obrigado, boa tarde, Tan 3283. Está presente, voo 1316. 9:30, estimativo, direto TAP, feliz. Gol 167, tem livre puxa, chama táxi. Autorizado, chama táxi, passa mesmo. Torre, batalha, 3283, ponto espera pronto. 3283 autorizada, né? Decolar pistão 0, vento 130 graus, 10 mais. A linha decola 10, 3283. Meia para pushback e acionamento no 06. Livre, chame táxi 3296. Pesado, 3296. Casca Bravo, desça para 2 mil pés, autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Ponte de espera da 1-0, pronto. Chegou 1-8-7, autorizado LM pelo 0. E mantendo 0. No meio, NC redução 2-1-0, nós. Iniciando redução para 2-1-0, 1-3-9-0. 183, decola aos 04, chama o controle 19 decimal 35. Ei, bom dia. Boa tarde, 3283, saída Arbor. Contato radar na decolagem, chuva 360, saída Arbor. 360, quando eu puder cortar a saída, eu vou direto com a posição da aerovia, agradeço. Metro 1013, tem bom voo, 4167. Taxa direita, ponto espera da aerovia, 1089, obrigado, bom trabalho. Charlie Alfa Tango, prossiga. Chama a torre, tem aqui 295 para o translado. Se já bata, Champlain nesta pista. Colagem 867, vento 1, 4 graus atrás. E decolagem, boa noite, 67. Eu salvo Brasil 4167, ponto espera de 1-0. Ciente, mantém a posição. Complete redução, 1809. 1803 96. Pode ser para 2000, 96? 2007, aguardando autorização para o LS, 1396. Ficou acho que está bravo, completa LS X-Ray, chamando a torre, 18.95. Táxi até BTA, não me escuta, Thiago, fazendo. 867, decola 08, controle 19 decimal, 35. 0935, grato. Tô azul 467, autorizado, vai manter. Calma. Por isso que eu acho que é bravo, continua a aproximação, aguarde a desvalorização de pouso. Negativo. 1-2-9. Contorno ao pátio Índia Alfa, ponto de espera, tanto 18 decimal 95, altímetro 1013. Tenho bom voo, tanto 3206. Índia Alfa, 1-8-9-5. Grato, uma boa tarde. Aí ele vai, ele está na papa alta. Quem chama a fatura TVT África, eu conheço o livro estacionário. Livro estacionário. Sete, livre decolagem, vento 130 graus, 109. Decolagem 30, 4-1-6. Sextui, reponte estabilizado no 396. Estabilizado, 396. Oi, Salvador, boa tarde, tá 3216, pronto no modo de espera. Sente, mantém a posição, 3216. Mantém, 3216. Deixa eu achar bravo, livre pulso, bicho 10, vento 150 graus, 109. 4167 da Azul, decola os 11, controle 1, lado do sinal 35. Sinal 35, obrigado, boa parte. Última subida, ok? 7. Controle é o Azul 4167, boa tarde. 1396, reduza para aproximação final, chamando Torre 1895. 295, 396. Azul 4167, contato radar na decolagem, suba 340, saída da EL. 340, saída da EL. Torre 1396, final, embaixo da casa. 6396, continua a aproximação, vai para o seu pouso. 3283, chame Centro Recife 1260, alterno 288. Centro chama Recife, uma boa tarde. Direito 21 no solo. Casca Bravo, prossiga. Prossegue via Alfa Juliette, contorno ao pátio, chama para ingresso na Lima. Solo Salvador, muito boa tarde. O Azul 2790, sentindo a informação Juliette, copa da autorização Lençóis. Azul 2790 para Lençóis, mantemos escuta e aguarda para a copa, por gentileza. Escuta, senhor. Chame Centro Recife em 1260, alterno 288. 260, grato. Zero, cópia. Para cópia, Azul 2790. Autorizado para Lençóis, 180 nível, decola da 10, compra o perfil da saída Momo direto. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5446 no transponder 11935, a frequência do controle. autorizado lençóis no nível 180, perfeita subida Momo, decolada 10, curva esquerda volta. Controle, transponder em 5446, controle de saída em 1-19-35, azul 2790, pode ser. Protejamento correto, sendo quando pronto para o push. Luiz Kiosca Bravo, ingresso via Lima, Mike, Quebec, me chamar na Quebec para o cruzamento. Salomão 396. Pela 396, prossegue via Alfa. Juliette vai para o 04, na parte principal. Alfa Juliette para o 04, 396. Tá, 3, 2,